andrecedesmoral.com.br. E te deu um poço pesadão, é o brabo. Ela pede pra sentar e se mascriar pra melhorar seu dia. Eu já não aguento mais essa mina safada chacoalhando a raba. Senta na pica descria pra melhorar meu dia. Senta na piroca, ela vem toda safada chacoalhando a raba. Melhorar meu dia, senta na piroca. Ela vem toda safada, chacoalhando.